de tão longe. Amigos às vezes comentam que está muito bem. Está muito elegante, os anos pra você não contam. Amei só você, não consigo amar mais ninguém. Eu sei que é inútil a busca de um amor perdido. Passado é passado, não volta, é melhor entender. Mas fico pensando, comigo vai ser diferente. Um dia pra mim ela volta e eu volto a viver. Por te amar vou te lembrar a vida inteira. O seu amor jamais passou de brincadeira. Em ficar do meu lado, apesar da distância e do tempo, jamais te esqueci. Estou bem mais velho em meu rosto, se pode notar as marcas que sua ausência me proporcionou. Meus cabelos ficaram grisalhos, mudei a aparência. Perdi a corrida no tempo, você quem ganhou. Por te amar vou te lembrar a vida inteira. O seu amor jamais passou de brincadeira. Não me ligou, não perguntou, nem quis saber se sem seu amor eu iria sobreviver. Por te amar vou te lembrar a vida inteira. O seu amor jamais passou de brincadeira. Não me ligou.